A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Esses dias eu fiquei pensando o quanto não gasta uma indústria farmacêutica tentando buscar aí novos medicamentos para tantas doenças que ainda assolam a humanidade, né? Os caras pagam pelos melhores e mais renomados cientistas, sacrificam tantos camundongos, devastam tantas florestas, tudo isso em nome da cura, né? Em busca de remédios, cara. A gente passa pelas farmácias hoje em dia, elas parecem verdadeiros oásis para hipocondríacos. O que tem de fórmula nova, né, das mais tradicionais, sem falar dos medicamentos genéricos que encheram as prateleiras de produtos baratos, de drogas listas acessíveis para todo mundo, né? Hoje em dia você chega numa farmácia e vai logo pedindo: ô, seu Joaquim, me dê aí aquilo que o Michael Jackson tomava, ou senão, ô, dona Heloísa, me passa pra cá um coquetel Amy Winehouse. Malandro, isso tá uma maluquice. Impressionante como a indústria sobrevive hoje, que eles não podem mais fazer propaganda de remédio. Né? Xarope cessa-tosse. Já tomei litros e litros de cessa-tosse. Agora, engraçado que eu fico me perguntando, que na verdade, ali nos anos 80, era um pouco o acesso a tudo isso. A gente não tinha remédio pra tanta moléstia, assim. Na verdade, ali nos anos 80, eu acho que existiam mais moléstias do que remédios, né? Ah, tia. Cara, pensa bem, ó, que eu consigo me lembrar de algumas. Desde pivetinho, assim, de bebê, sapinho, depois já pegava catapora, aí depois já crescia o cabelo, já era piolho, lombriga, tersol, bucho virado, quebranto, diarreia, disenteria, que era a mesma coisa. Aí o moleque pegava tétano, era aquela barriga de verme gigantesca. Quando você pegava verme, o rosto ficava todo manchado, ficava parecia um dálmata. E sem falar nos acidentes também, que era um monte, né? Cortava o pé com um caco de vidro, prendia dedão na porta, levava pedrada na cabeça porque tinha xingado alguém, panela virava com água quente e ficava aquela beleza. Depois apanhava do pai, né? Porque ele geralmente falava, não sobe no muro, seu filho da mãe. Aí você subia, caía e teu pai te rasgava na cinta ainda. Pedal de bicicleta que voltava na canela, ficava uma delícia, cara. E assim falar que a gente caía demais, né, cara? Impressionante. E o pulso ainda pulsava. Caía muito mesmo, né? Será que a nossa noção de equilíbrio nos anos 80 era diferente? Algum problema gravitacional? Nos anos 80, talvez a rotação e a translação elas tivessem uma agilidade maior. Enfim, o mundo era um lugar bem menos seguro. Sem falar que os planos de saúde eram benesses apenas para quem tinha grana, né? Para os mais abastados. Fila do Inamps. O Inamps, cara. O Inamps, pra vocês terem ideia, quem não captou, faz hoje qualquer hospital do SUS parecer um resort no Caribe. O SUS seria o Copacabana Palace dos moribundos doentes rastejantes daquela época. Não se tinha muita alternativa ali nos anos 80. A maioria das vezes, a cura pra todo mal, ela tava mesmo era ao alcance das mãos. Num nem tão bom e talvez muito duvidoso remédio caseiro. A garrafada. Não sabe ao fato se eles tinham propriedades curativas ou se as curas ocorriam por divinas providências, né? De repente Deus queria perpetuar a espécie e fazer com que aqueles remédios funcionassem mesmo. Eu imagino que os remédios caseiros foram um dos grandes responsáveis por eu, pelo menos, estar vivo até hoje. Mas aqui, você tomava muito deles? Ah, vou lembrar de alguns aqui, vamos ver se a minha cabeça permite. Eu não lembro de ter tomado remédio pra... Fosfosol. Mas fosfosol já tinha que desembolsar uma grana. Ah, tá. Eu lembro que pra alergia de pele curava com casca de melão. Lambuzava ali aquela região sarnenta e pronto, o eczema não resistia. Ia embora. Pó de café estancava sangue, açúcar também estancava sangue, e eu lembro que até urina estancava sangue. Epa, era só dar uma mijada na ferida. Pera aí, urina era só quando tirava a tampa do dedão do pé na bola, assim, daí você dava uma mijada em cima e estancava. Se você extrair um dente e tinha que usar essa mesma terapia de estancamento de sangue na boca? Com tanto estancador assim, acho que ninguém sangrava ali nos anos 80. Cara, você que é um entendido no assunto, sarna não se curava com óleo queimado? Eu lembro de ver um monte de cachorro, parecia que tinha caído num tanque do posto de gasolina, todo besuntado com gastrol GTX. Todos os cães eram pretos. E boqueira, aquela boqueira que a gente contraía na caneca azul da escola. É, às vezes algumas mães passavam aquela violeta escrota, mas você passava violeta, cara, você ficava marcado como um gado, né? Aí fica, parecia que tava com carimbo do Cif na cara. Mas esse um que eles põem na carne e no queijo. Mas tinha um remédio caseiro, que era cinza de cigarro. Você tinha que escolar alguém que tinha destruído o pulmão, pegava a cinza de cigarro ali, passava na boqueira e pronto. Acesa, tipo, apagava um Hollywood na boca do caboclo? Só sei que a querite angular, ela dava fim ali, cara, com aquela cinza quentinha. E creme dental pra queimadura, cara? Ela até dava uma aliviada ali em dado momento, mas o que gerou de queloide mal feito não tá nos anais da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Uma, né? Uma vez eu queimei meus lábios com aquele pudim de leite moça que eles ensinavam a fazer no comercial, você colocava na panela de pressão e depois tirava. Aquilo era hype nos anos 80, 90. Eu passei colinos na beiça. O cara ficou gigante. Ficou enorme. Não deu certo. Que sanidade, né? Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Tá mais fraco que um gato. É melhor tomar seu tônico. E aquele fiapo de chale que era pra parar o soluço do bebê, né? Um fiapinho vermelho na testa. Eu não sei nem o que é chale, se eu tiver ideia. Algo que cobria as crianças. É, ou se tomava água também, né? Água de cabeça pra baixo, você dava fim no soluço. Água. Mas eu acho que a grande solução... Plantando bananeira. Plantando bananeira. Mas eu acho que a grande solução pro soluço ainda era dar um susto. Galo na cabeça se baixava com a faca. Mas não, ninguém se metia a fazer cirurgia, né? Eu achei que abrisse um talho na testa do infeliz e arrancasse o... Não, usava o talher ali de lado, na verdade, botava ele no calombo e baixava como se fosse uma mágica do Uri Geller. Com a força dos punhos? Nada, cara, só tocar, parecia uma mágica do Uri Geller. Tersol a gente curava com um mantra, que era só repetir por 3 vezes, tersol, no fiofó da avó. E pronto, ele sumia do teu olho e ia parar lá no fusquete da velhinha. Eu imagino você lá, tersol, no fiofó da avó, tersol, no fiofó da avó. E... Mas e quando a tua avó percebia que o fusquete você dela... Você que mandou o ordeolo lá pro fusquete dela? Ô, moleque maldito, da próxima vez vai colocar tersol no da sua mãe. Ela não, coitada, ficava sem sentar. Aliás, o olho, além de ser um dos mais frágeis órgãos, ele também foi submetido às maiores insanidades da época, né? Pensa bem, quando ele estava com conjuntivite, alguma mãe fala, nós temos que arranjar alguma mulher grávida que tenha leite, porque leite materno pingado ali no olho é que curava, cara. Sério? O alimento divino é que dava fim naquela coceira toda. E bucho virado, espinhela caída, nó na tripa, quebranto, mal olhado. Nada disso tinha remédio em casa. Era só benzedeira que dava fim. Mal olhado é coisa de entidades do mal, é isso? E é benzedeira que dava fim, cara. Só no centro. Agora, pra mim, um dos remédios mais absurdos dos anos 80, e na verdade ele foi utilizado por muitas décadas antes também, era o método pra expulsar a famosa tênia SP. Quem não sabe o que é tênia SP, eu estou falando da solitária. Geralmente não era tão solitária, né? Eu acho que ela era acompanhada por mais uma trupe aí de uns 6 amigos dentro da sua barriga. Existiam os remédios Zentel, Quadricoantel, Anitta 500, Aldebazol, mas nada disso era utilizado. O indivíduo acometido pelo mal botava a bicha pra fora desde que sentasse numa bacia de leite. A danada sentia o aroma lácteo e descia pelo reto ali até sair pra se deliciar. Aí alguém tinha que agarrar a bicha pelo pescoço e puxar aquele parasita escroto pra fora. Cara, eu imagino o incauto ali na boca do túnel, esperando sair 2 polegadas do verme pra fora e com o dedo indicador dar uma enrolada e depois puxar.